participar do Forró do Cis, na sexta-feira, dia 19, a partir das 14 horas. Vai haver muita diversão com forró, quadrilha junina e fogueira. No inverno, a canjica... Traga uma comida típica para compartilhar no nosso arraiá. A Rádio Aconchego irá participar dessa festa com programação ao vivo. Não percam! É nesta sexta-feira, a partir das 14 horas. São João do Cis. São João do Cis. San Juan del Cis.